Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix do mês de setembro de volta. Agora a gente confere mais uma banda de Manchester. No primeiro bloco vocês ouviram novíssimas bandas daquela cidade já citada e festejada por conta do futebol e de sua música, do seu rock and roll, é claro. Pins, banda formada por quatro garotas lá em Manchester, e o Money. O Pins, vale salientar, lança seu disco de estreia ainda esse mês de setembro, mais especificamente no dia 30, e elas já fizeram um barulho danado via internet, como eu já frisei no primeiro bloco. Bom, agora a gente confere um clássico da cidade, um clássico de todo o planeta, não só da cidade de Manchester, mas um clássico da música pop de todo o planeta, que é o Stone Roses, que simplesmente influenciou toda a geração do Britpop, né, que veio ali na sequência, e muitas outras bandas. Se trata de um dos meus grupos favoritos, e a gente confere uma das músicas mais famosas da banda de Ian Brown, Ten Story Love Song. Vamos nessa com eles, com o pessoal do Stone Roses. Yeah. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. To your Marilyn Monroe. Sucesso Pop Mix. Mais um clássico pintando aqui no Sucesso Pop Mix 1979, muita coisa bacana surgindo no rock and roll, enfim, na música pop. Dex's Midnight Runners, vocês acabaram de ouvir. Tell Me When My Light Turns Green, esse disco é muito legal. E eu lembro de uma resenha do Arthur da Pieve para a revista Playboy, fazendo os maiores elogios a esse disco, o colocando, dando para ele status de uma obra de arte mesmo fundamental, e de fato é. Mick Talbot, ali como pianista, que também teve fez bons trabalhos com o Mr. Paul Weller no Style Council, tem muita coisa envolvida ali, né? Nessa seara tinha elementos de soul music, tinha muita coisa ali do ska também naquela época, Madness Specials, tinha muita coisa bacana rolando ali do post-punk também, virada final dos anos 70, início dos 80, foi muito bacana, principalmente no Reino Unido. Então acabamos de ouvir Dex's Midnight Runners. Antes, o Ballboy, essa banda escocesa, por sua vez, surgiu já nos anos 2000. Essa música que vocês ouviram, Public Park, data de 2002. Esse grupo deu uma bela sumida depois, mas virou assim um charme indie, digamos, naquela época. Para quem já gostava muito do Bell and Sebastian, do Delgados, enfim, essa música é muito legal. E antes, abrindo essa sequência com o Stone Roses' Ten Story Love Song, e eu tô falando muito desse universo que é muito peculiar aqui, ó, o pop mix, que a gente sempre fala, claro, do pop britânico e tudo, e é impossível em tempos, de, principalmente agora, de Bienal, né, que estamos vivendo aí do livro, que vai até o dia 8 de setembro no Rio de Janeiro, no Rio Centro, não citar aqui no nosso universo, né, os livros do Nick Hornby, que foram relançados pela Companhia das Letras. Eles todos já tinham sido lançados no Brasil, mas principalmente eu destaco, é claro, o Alta Fidelidade, que é um clássico, chegou ao cinema muito bem cotado com John Cusack e tudo, mas o Febre de Bola, já que eu estava falando também dos times de Manchester, no caso o Nick é torcedor fanático do Arsenal e o livro conta a história e conta suas memórias com seu pai, né, de como ele se relacionava com seu pai de um jeito, não existia muito ali um diálogo legal entre ele e o pai, até que ele se apaixonasse pelo Arsenal e aí o futebol fez com que ambos tivessem um diálogo mais bacana mesmo, caloroso, como deve ser entre pai e filho. Então esse livro é um dos mais bonitos, aí com certeza, de todos os tempos. E com, claro, se tratando de Nick Hornby, tem muitas ligações com a música, com a cultura pop, porque o cara é um dos maiores conhecedores de música e de rock, enfim, do planeta, o inglês Nick Hornby. Então esse livro é muito bacana, é um relançamento, né? O Febre de Bola foi lançado há 20 anos atrás e agora a Companhia das Letras relança, inclusive com um novo texto do próprio Nick Hornby atualizando, e ele contextualiza, né, o livro nos dias de hoje, faz um paralelo de quando ele foi lançado. Inclusive o Juca Kfouri já teceu grandes elogios a esse livro aí, com todos os méritos, pois realmente é lindo, ele faz jogo por jogo do Arsenal. Então é um livro que não é um livro cansativo, você pode usar como drops, vai, digamos assim, ler um jogo por dia. Bom, e a gente confere agora, dando sequência ao sucesso Pop Mix, Laboratório SP, mais uma das bandas aí que deram meio que uma sumida, né? Esse disco é de 2004, que é muito legal deles, e era uma bandaça ali, mod ali dentro do underground paulistano, e a gente confere agora Mundo Moderno, já que o Cláudio Fontes falou tanto, né, da cena mod na entrevista que vocês ouviram. Vamos conferir então esse grupo. Realmente lançou um disco que é ali do mod brasileiro, um dos melhores, Laboratório SP, com a música Mundo Moderno. Vamos lá. Hoje ela Está aí o Laboratório SP com o Mundo Moderno. Agora a gente confere uma música do Travis, que lançou um álbum novo, né? E que vai tocar, felizmente, no Brasil, dentro do Festival Planeta Terra, com o Palma Violets, com o Blur. Festival Planeta Terra esse ano promete. Aliás, por falar em festival, daqui a pouquinho teremos Rock in Rio aí. E eu sigo cravando aqui que a minha aposta total para o Rock in Rio é Florence and the Machine. Com certeza deve fazer o show mais interessante desse festival. O Muse também é sempre bacana. Mas, aliás, a gente deve ainda ouvir uma música do Muse no final desse programa. Então, se você tem tickets aí para o Rock in Rio, preste atenção. Se for, inclusive, os dias, né, dos seus ingressos, né, principalmente na Florence and the Machine, que é muito legal. E no Muse também vale a pena dar uma conferida assim com mais atenção, pois eles ao vivo são muito bons. Bom, o Arthur da PF, citado aqui no texto do Dex's Midnight Runners, na verdade não foi para a revista Playboy, não foi para a Bis. Foi uma edição da Bis na Discoteca Básica, aquela sessão da revista Bis do ano de 2000. Ele fez uma resenha muito bacana. Searching for the Young Soul Rebels, o disco é de 1980, um clássico álbum da história da música pop, do soul e do, enfim, que foi lançado em 80, como eu já falei, pelo Dex's Midnight Runners. É um descasso, a gente ouviu uma música desse álbum. E agora, no encerramento desse bloco, a gente confere o Travis, a banda do Frank Reilly, que vem tocar no Brasil dentro do festival Planeta Terra. A gente confere a Wanna Do's Rock, que está lá atrás, no primeirão, no disco de estreia deles, no Good Feeling, que é maravilhoso, de 97, mas a gente confere uma versão deles tocando ao vivo na XFM de Londres e que foi lançado pela revista Select, pela extinta revista Select. Vamos lá. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.